Black. E se você achou que eu tô viciado em Choque de Cultura, achou errado, otário. Aqui é o João. E Crash é bom. E esse é o Underground Cast, um podcast desconhecido para pessoas desconhecidas. Watch Marlon drive with you. But in the morning through your sleepy eyes, you tell me that I'm not to you. It's not that easy. Bem-vindo, Games Viciado da Cultura Geek, você está ouvindo mais um episódio do Underground Cast. E nesse episódio, galerinha, vai ser um episódio musical. Por que musical, Sr. William? Porque a gente é cultura, né, cara? Não é? Se for igual o pessoal do Choque de Cultura lá, música é outra coisa, João. Não tem nada a ver com o jogo já. Não, aqui é jogo, não vem falar som aqui, não. Som é... Não, isso aqui não é podcast de música, pô. A trilha sonora, ela é muito importante, porque... Ah, não, sim, lógico. Porque, assim, um jogo, por mais simples que ele seja, dependendo da trilha sonora que ele tiver, ele vira uma coisa épica. Ah, não, então, sim. Vira um momento que tudo faz parte da tua cabeça por causa de um som. Sim, verdade. É porque a música dá a sensação, né? Ela consegue passar, transmitir a sensação, ainda mais juntando imagem com som, daí... Ixi. Eu diria mais... Me diga, então. Você me deixa aqui, dar uma informação. Pelo menos uma informação. Pelo informação? Pode, tá liberado, pode falar. Eu diria que a música é a alma de um jogo. Para muitos jogos, eles podem até não ser bons, mas a música dá a alma dele. Não. Desde um bonequinho tibizinho lá no Final Fantasy cantando uma ópera, uhum, até você correndo pela fase do Mario, curtindo a música, ao som da música. Não, mas a música dá... A excitação do jogo. Então é isso então que vamos falar sobre nesse episódio? Musiquinha. Solta a vinheta aí, Simone! O episódio de hoje vai ser muito especial, porque hoje a gente vai ver os marmanjos tudo barbado, chorando, escutando aquelas músicas dos jogos que fizeram mudar tudo, tudo o pensamento. Porra, pensei que era rebelde, cara. Hã? Não é rebelde? Não é rebelde. Enfim, hoje a gente vai diferenciar a geração gamer de verdade da geração Nutella. A gente vai citar, não as melhores trilhas sonoras, eu diria. Diria mais, a gente vai citar jogos que nós consideramos bons. Isso. As trilhas que faz a gente lembrar com carinho dos jogos. E vai faltar muita coisa. Vixe, vai. Muita coisa mesmo, mas... É só uma introdução. Pode ser que isso aqui vire uma série, talvez, de episódios. Sim, né? bem possível. Com temáticas. Porque é muita coisa, né? Muito jogo, muita música, cara. É muita coisa. Meu muita Deus. Música. Às vezes tem jogo que tem... do começo ao fim, a trilha sonora foda ali... Vai falar uma música só do jogo? Não dá, né? Sim, sim. Por isso tem que fazer igual a Naughty Dog. Meu carro tava lá um bom jardim. Ela fez uma música só pro jogo lá e rendeu horrores. Então vai. Então vamos começar. Qual jogo, João? Qual jogo que você tem em mente aí? Eu vou começar do começo. Ah, vá, é mesmo? Eu vou falar do Nintendinho, rapaz. Nintendinho. Que isso, rapaz. Que eu jogava no CD de emulador que via no Play 1. Rodava acho que 15 FPS, os jogos não entendi, mas rodava, cara. Eu gostava pra caralho. Uhum. Eu vou começar falando com a musiquinha do Mega Man 2. Nossa senhora, isso aí é muito velho pra mim, cara. Tem bastante beat, né? Tem 8, cara. Tem 8. Não, cara, mas ela é uma música de começo de aventura, né, cara? Sim, é porque Na época lá, é bem comum essas musiquinhas assim, né, cara? E... porra. Pra quem coloca o jogo ali e vai começar a jogar, na época lá o pessoal ficava doido. É, imagina uma criancinha lá dos anos 80 catando uma fitinha, metendo no Turbo Game. No Turbo Game. Aqui no Brasil, né? Aí eu ouvindo uma música dessa, caralho. Eu lembro quando eu joguei no Play 1, cara, eu vi essa musiquinha e falei, nossa, vou jogar esse jogo aí, né? Pô, um jogo difícil, eu acho que eu nem... Nossa. Acho que eu passei duas fases, foi muito. O cara, antes de jogar, ficava fazendo uma performance, dançando, pulando. Sabe por causa dessa musiquinha, meu senhor. E você, que você traz pra nós aí de cultura? Ah, João, você sabe, né, que eu sou mais da nova guarda, não sou tão da velha guarda assim quanto você, né, cara? Sim. Mas uma música que eu gosto bastante, eu vou mandar um nome pra você aí, mas é do jogo do Don't Counter, Aquatic Ambience. Conhece? Eu não entendi, cara. Nossa senhora. É do jogo Donkey Kong Country. Ah, Donkey Kong! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Rapaz! É, sim. O 3? Não, é do 3, é do primeiro. Essa música dá um tom de... Você tá de badágua mesmo, né, cara? A música parece que foi feita dentro de um balde de água. O jeito da música é tudo calminha, assim, tudo meio que... sei lá, parece que... Sim, ela tem o tom de aquático mesmo. É louco demais, tudo, se fosse um jogo de espião, assim, você ia jogar tudo meio... Tudo meio como que é no stealth essa música aqui. Mas... Sim, cara, essa música ela dá muita ambientação de água. Sim, música não, é foda. Cara, não adianta. Donkey Kong pra mim é um jogo foda. Mas tá ligado, né? Que o compositor das músicas do Donkey Kong, o David Wise lá, ele queria fazer as músicas, só que não cabia no cartucho. Sério? Tem isso ainda. Aí ele pegava e aprendeu programação pra poder fazer caber as músicas dentro do cartucho. Mãe. Cara, o cara é foda. Não é à toa que as músicas são foda. Zica, hein? Você jogou isso aí? Que era da Nova Guarda? Você jogou então, antigo? É antigo, mas eu joguei pouquinho, né? Eu joguei, nossa, eu nem fechei. Eu joguei mais o 3 do que o primeiro. O primeiro, vixi, se eu passei umas 5 fases, foi muito. Ah, não. Cadê a carteirinha gamer, cara? Falar do jogo, não fechou? Cara, não, você sabe, né, João? Porra, é criança, não sabia nem que... Nem que eu tava fazendo a minha vida direito. Não sabia nem que jogo tinha final. Mas é o que você ficava jogando eternamente lá. É. Não, mas é foda. Você jogou no... Não, a gente jogou no... Ah, você sabe, né, João? Play 2? É, sabe o quê? Que minha infância foi uma infância difícil. Aquele CDzão do... Não era Playboy, não era nada. Tive que... 10 mil jogos no CD, no DVD. É quase isso mesmo. Eu nem lembro. Não, mas eu acho que eram os 100 jogos no CD lá, daí tinha isso daí. Porra, então acho que... Não, era 10 mil, cara. Não, mas é... Não, 7 mil e pouco tá escrito na capinha lá. Vai ser a capa do cast, vai ser... É, 10 mil jogos. 10 mil jogos ou mais todo dia. Ai, caralho. Não, achou que começou bem. É, mas o de mais antigo, acho que só esse e um próximo aqui que eu tenho. De resto é tudo do século 21. É, de Donkey Kong eu também coloquei uma aqui, hein. Qual? Que é do Donkey Kong Country 3, o Treetop Trumbull. Árvore top. Tumble. A árvore é foda pra caralho, é top árvore. Tá ligado com as árvores top? Árvore top, zica mesmo. Tô escutando aqui. Tá ligado de que fase que é essa aí? Não, não lembro. É aquela que vem uma serra por baixo e vai cortando a árvore. Aí fica os macaquinhos jogando um barulhinho e fica assim. Não, tem que colocar os barulhinhos. Meu Deus. Mas é, cara, essa fase é não, a fase é foda, vai dizer que não. Olha, a música ainda dá aquela relação de desespero ainda. Sim, cara, porra. Essa fase, eu lembro muito dessa fase, cara, eu jogando na sala, assim, só o barulhinho da serrinha vindo, assim, e seja desesperado pra fugir da serra, cortando não podia, não podia nem, não podia garotear na fase, senão já era. Não, garoteou já. É. Não, mas isso... Isso não tem muito hoje em dia, né? Pra esse negócio de garotear na fase lá e já era, né? É, só no Bloodborne que nós começamos a jogar, não, né? Cara, todo Bloodborne. Nossa senhora, que nojo, cara. Ai, caraca. Não dá, não dá. Bloodborne não nasceu franco. Quanto tempo você jogou? Hã? Quanto tempo você jogou de Bloodborne? Acho que foi 2 horinhas só, não conseguiu nem sair do primeiro cenário ali. Acho que não foi nem 1 hora, você já desistiu. Ah não, cara, meu Deus, tava jogando aquele jogo lá, meu Deus. E aí jogava, falei assim, peguei e falei, ô João, vamos jogar Bloodborne onlinezinho, né, tu, tá? Aí vamos, tem que encontrar isso e isso pra gente jogar online. É, tem que fazer uma quest pra poder jogar online. Daí você... Ia lá no começo, lá que tinha aqueles caras lá, naquela fogueira lá, vai te catar, cara. Então, é Donkey Kong Call 3, Treetop. Treetop. Árvore de top, foda, essa fase é foda. Não, é foda, eu gostei da musiquinha. Não, pera, a música tá... É que, você sabe, né, João, nessas minhas mil vidas aí, eu já fui dançarino, né? Então... Ah, é verdade, né? É. Dançarino do Faustão, né? Filha da mãe. Não? Não, era do Pânico. Ah, sim. Do Kleber, é do João Kleber lá. Ah, para esse negócio aí. Isso aqui. Não, mentira. Não foi isso não, cara. Então daí a música mexe mais, cara. A música consegue me tocar. Tô ligado. O que mais que vem por aí? Então, Pia, aquela música assim de antes de você jogar, você já fica aquela excitação Masters? Blaster. Já a ansiedade já pega e te joga no chão já. Então, só que isso aqui é música de um trailer do jogo, cara. De trailer, cara? Caralho. Ah, que música é? Hã? Você vai saber, cara. É eu acho que eu sei o que é. Qual? Não é só os dois, né? Não. Eu errei, vou cortar então, foda-se. É no Mortal Kombat. É. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Então é a musiquinha lá do... musiquinha do filme, que fizeram pro filme essa musiquinha, não foi? Não, Pia, acho que fizeram pro jogo mesmo, Pia. Será? É, mas independente de qual for, é a música mais emblemática do Mortal, né? Ah, não, sim, é mais icônica. Eu lembro lá, é que eu não consigo ver, eu não consigo achar o trailer, Pia, do jogo lá. Aqui. Mostrar o Piazinho correndo. É um que o Raiden sai de dentro do fliperama e gruda o molequinho, assim. É, aham. Bater, tá ligado. Tinha um Piazinho correndo, assim. Ele pegava, chegava, acho que no meio da rua, assim, no meio da esquina, assim. Pegava e gritava lá. Mortal Kombat. Era... é, Mortalzinho é bom, cara. Pô, Mortalzinho. Essa música aí, você assistiu o trailerzinho, já ficava louco já, Pia. Sair metendo a porrada em todo mundo. Essa música dava pra colocar na balada. Essa música era música de academia, na real, né? As galera ficam fazendo aeróbica lá. Ah, é verdade, Pedro. Nossa senhora. Eu, Pedro, esses anos 80, 90 aí, pelo amor de Deus, né? Cada coisa. Anos 90 gostoso, cara. Imagina você lá na academia com aqueles... com aqueles maiozinhos, assim, do... aquelas lycra coloridinhas. É. Fazendo um bíceps ali, escutando Mortal Kombat da vida. Imagina, filho. É, pra mim era legal, cara. Eu era criança, eu já botava. Enfim, Mortal Kombat é isso daí, cara. Essa foda, foda. Essa musiquinha é icônica. Icônica. Então eu vou puxar outra aqui. Então puxa. Puxar coisa boa. Puxa aí. Falar aqui, ó, de F-Zero. F-Zero? F-Zero. A música Mute City. F-Zero, jogo futurista de corrida foda. Jogo dificílimo de jogar, cara. Você jogou? Muito difícil jogar esse jogo. Joguei quando era criança. Eu lembro, meu primo que mora no Japão hoje, ele tinha fita dessa bagaça, eu não tinha, né? Daí eu fui na casa dele lá, aí olhei a fitinha, joguei, falei, nossa, que jogo foda de jogar. Aí eu queria emprestado a fita dele e meu pai, não vai emprestar nada, não. Aí eu comecei a chorar lá, de jogar. Aí fiquei uma semana com a fita. Ficou uma semana pro jogo? Fiquei uma semana jogando, né? Nossa Zero. Senhora. Mas fechou? Ué, cadê a carteirinha? Fechei, aí, criança. Né? Ah, isso aí. Não, que vergonha. Não, isso eu não fechei, não. Mas é foda esse jogo. Não, é. mais que vem por aí? Então, eu não coloquei na lista, agora que eu tô vendo aqui, eu não coloquei na minha listinha aqui, mas é um jogo de corrida também, João. De corrida? É das antigas também. Das antiguitas. Top Gear, rapaz. Principal lá. Ah, Track 1 é toque de celular, acho que todo mundo já teve aquele toque lá de celular um dia na vida. Nossa, Nossa senhora, muito bom, muito bom. Mas que eu joguei pouco jogo de Nintendo, né, cara? Os que eu jogava ainda era tudo no Play 1, Play 2, então... É, o Top Gear, então você nunca conseguiu jogar, né? Porque pra emular o Top Gear é difícil. Eu joguei no Nintendo do meu primo, mano. Daí, tipo... Sim. Daí eu joguei pouquinho, tipo, só... Eu nem sabia o que era videogame ainda, sabe? Daí a gente jogou um pouquinho lá, daí... Essa musiquinha aí, cara, não tá dançar, vou apagar a luz e dançar. Daí eu joguei no meu primo lá e tava doido lá, mas eu nunca tive um, tá, pessoal? Então, porque no Play 2 não roda direito, no PSP nem roda, coitadinho do PSP. E tem que ter um PC bem bonzinho pois pra poder rodar. Pois é, jogos antigos não rodam em qualquer coisa, é estranho, né? É que ele tinha um chip dentro do cartucho pra ele simular o 3D lá. Aquele logo, quando ele entra girando... Tinha um chip, se eu não me engano é Mode 7 o nome do chip. Mas ele vinha com um chip a mais dentro do cartucho que fazia o processamento do 3D. Tem tudo isso ainda. Por isso que é difícil emular, não. Entendi. Pra não falar que eu só tenho jogo velho, tem aqui, ó. Joguinho bom, Journey, pô. PlayStation 4. Esse daí é um jogo que eu quero jogar, Pia. Pia, tem que jogar o Journey, hein? É. Ó, a musiquinha top do Journey é o... Vixe, rapaz, não sei falar isso aqui, não. Moisés! Não consegue, né? A musiquinha. Chris Holds, igual assim. Journey, não sei falar isso aqui, não. Então, e aí, que mais agora você sabe, né, João, que eu tenho um jogo aqui, que não é, eu admito que ele não é o melhor jogo do mundo, mas eu gosto bastante dele. Eu tenho aqui o God of War. Uh-huh. Fábrica. Ah, Godzinho. Tem a musiquinha. Como não, né? A track 2 lá dele lá, pô, cara. É que o God of War não é, tipo, não tem aquela história magnífica do mundo, assim. Mas a trilha sonora dele é muito bom, que é só orquestra, só toca lá, não tem nada de canto, nada, nossa, é bom demais. Eu lembro que quando eu joguei o God of War 2, daí eu fechei e não tinha Play 3, eu chorei. Então, Pia, God of War, eu não gosto muito do jogo em si, assim, mas a trilha sonora, ela é muito boa, cara. É, a trilha sonora é empolgante, arrepia a gente, assim, aquela ópera. Muito bem, bem feito, muito bem feito. Aquelas vozes. Aquelas vozes, não. Não, mas o God of War não aquele jogo épico da vida, né, Pia? Mas eu gosto. Então, Will, agora é colocando meu monóculo aqui, tá a fim de aprender uma aula? Quer uma aula? Senta que lá vem a história. Então, num joguinho aí do Super Nintendo chamado Final Fantasy VI, os queridos Final Fantasy, tem uma cena específica. Lembrando, sabe como é que é o gráfico do Final Fantasy VI, né? Espera, nem lembro, deixa eu até pesquisar aqui. Cara. É aquele gráficozinho de câmera por cima, bonequinho tibizinho, pequenininho. Ah, sim. Uhum. Esse jogo, ele tem uma capacidade de passar sentimento pras pessoas, cara, inacreditável. O vilão, ele é muito vilão, sabe? Você sente a maldade naquele bonequinho feinho, que era pra ser um bonequinho, tipo, fofinho, sabe? Aham. Uhum. E tem uma cena específica, nessa parte toca uma música chamada Aria de Meso Caracter, sei lá, alguma coisa assim. Porra! Essa música, ela é um chiptune lá, 16 bits. Mas parece, Pia, você vai ver o vídeo que eu te mandei aí, tem a cena. Parece que a música tá falando, cara. Presta atenção pra você ver. Parece que ela tá falando a letra, cara. Sem voz. E é uma cena que no contexto do jogo, ali ela tem muito, muito o que dizer ali, além da... Ai, foda, cara. Meu Deus. Não, Pia, tô escutando aqui. É doido mesmo, hein? Sim, cara. Não tem ninguém falando, mas é... Acho que... Pelas notas da música, dá a impressão que tá lendo ali. Sim, que tá a legenda ali em cima ali, você vê falando o que tá escrito ali, né? Mas enfim, João. Continuando aqui. Manda mais um aí. Porra, eu tenho mais três só, João. Mais três. Aham. Mas o jogo que eu tô atualmente jogando, João. Jogando? Tô jogando. Tô pirando, Pia. É no The Witcher 3, Pia. Porra, ele não tem uma música específica, mas pô, cara, todas as músicas. Ah, eu gosto daquela. Essa. Essa aí é louca. Nossa, lembro quando eu comecei ano passado a tentar jogar esse jogo aí, não consegui. Né? Agora que eu evoluí, tá evoluindo aí, então vou platinar esse jogo. Mentira, não vou platinar não. Mas enfim, porra, a trilha sonora do jogo é sensa, pô. Foda, né? Então, já que você tem três, eu vou ter só dois pra você finalizar essa porra aí. Eu já vou mandar aí. Ah, manda aí, então. Pé no peito, soco na cara. Pé no peito, Super Mario cara. Bros. 3, cara. Essa música. Então, essa música, se você parar pra prestar atenção nela, ela é a mesma música do jogo normal. Só que ela tem um compasso leve, suave, devagar, que dá a impressão que você tá debaixo d'água, porque é tudo devagar, tudo. Ah, tudo mais calminho. Lento, mais calmo. Sim, cara, isso é uma sacada foda, né, cara? Com uma música os caras já fez outra ali foda. Aham. Uhum. Não, mas é boa, porra. Mario, né, cara? Mario é escola. Aquele estilinho clássicozinho, né? 8-bitzinho, tudo assim. Foda. O que mais que vem aí? Eu tenho que... Ah! Não adianta, piada. Todas as minhas listas, você não vai acabar com os mesmos jogos. Você vai acabar com os mesmos jogos, cara. Não, mas é essa aqui, ó. A música que eu tenho aqui é do The Last of Us, do trailer do parte 2, lá. The shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Quer que eu cante? Canta aí. Vai, agora sim, vai, brilho. I walk through the valley. Vai, cara, só isso? Não, é que eu não tô escutando direito, é porque você tá falando no meu ouvido, daí não dá pra escutar a música direito. Tá, vou pôr no mudo, vai, agora. 3, 2, 1, não, vai, capaz, brilho. Não, capaz, sai daí, rapaz. Nossa, pera, não, é muito bom, sério. É, então eu vou falar aqui minha última musiquinha aí. Fala. Vai finalizar esse negócio aí, que vai ficar muito coisa de fora mesmo. Aham. Então, uhum. Sei. O joguinho que eu tava jogando ontem, 4 horas da manhã. Hoje, na verdade, 4 horas da manhã. Aí. Crash Bandicoot 3. Parece, se fosse, é quase um forrópia. Então, essa fase aí é aquela fase que você tá com o tigrinho, sabe? Que você joga com a coco. Ah, sei. Aquela fase que é no corridão lá. Aham. Uhum. Então, essa fase é foda, cara. Essa musiquinha é muito... Tá ligado? Eu lembro que eu joguei na tua casa ali. Morri umas 10 vezes. É. Ô, rapaz, eu tive que conseguir... Pra conseguir uma conquista lá, tem que fazer, conseguir 99 vidas. Aí, eu tive que ficar recuperando as vidas que vocês gastaram tudo aqui, seus fiados. mas, ô... É quase um forrozinho. Um forrozinho? Forrozinho pra você dançar ali. É muito boazinha essa musiquinha pra você ficar escutando aí. Sim. E é aqui que vem aí pra finalizar esse cast. Ah, então, né, João? E aí, galerinha? Aqui quem tá falando é o Lúcio. Pra finalizar, quero agradecer. Deixa eu ver como que é o nome do cara aqui, ó. Gustavo Santolalla, com a música clássica, Santolalla. Né? Você conhece? Conhece o cara, não, João? Não, conheço não. O cara é o compositor aí do... De uma franquia aí, foda de jogo. Ah, para aí. Vamos finalizar com essa música aí, né? Vamos dar o recado final aí, cara. É? Ah, então beleza. Então, ó. Vamos finalizar esse cast aqui com a música do como que é o nome? Gustavo Paulo. É. Não, é o compositor, eu tava esquecido da Flávia. Vamos finalizar a música com... finalizar a música? Cacete. Vamos finalizar o episódio do cast... Com a música do compositor Gustavo Santaolalla. O cara Santaolalla fez uma música muito foda, cara. Ele tava vendo lá, tendo um documentário ali, de como transformar a música numa parte, tipo, do jogo lá. Meu Deus, é só ver o documentário mesmo do cara pra ver como é que você fica louco o trabalho. Enfim. Então vamos lá. Facebook. Siga a gente no Facebook aí, pessoal. Nas redes sociais. É Facebook, Instagram, Twitter. Quais são eles? É qual que é o Facebook pra galera? A galera não é mãe de nada, não. Só o nosso então... episódio passado. Qual que é aí, João? É o Underground Cast. Isso. No Twitter, @CastUnderground. Uh-huh. No Instagram, _UndergroundCast. E-mail, contato@gmail.com. Siga lá. Manda e-mail. O e-mail tá arrumado, hein? Tá chegando as coisas agora. É, manda aí que a gente vai abrir um espacinho aqui pra leitura de e-mail, né? Se tiver e-mail, né? É, qualquer coisa eu faço um perfil falso lá e mando coisa... e-mail. É. Pessoal, vocês são demais. Faz uns fakezinhos, manda e-mail lá. É isso aí, galera. Tá tudo no post aí, segue, faz as coisas. É. E finaliza aí, senhor William. Vocês sabem o que faz, né? Tá... Minhas redes sociais também, tá aí, tudo aí. O João é índio, ele não gosta de rede social, então... Eu sou fora blackmail. Então, não tem. Pra mim, aquelas coisas, pode mandar nudes, tá? Enfim, esse foi mais um episódio do Underground Cast. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Eu sou o Black. Eu sou o João. E fala o nome da música. A música é a música tema do Last of Us Parte 1. Ah, então lá tem o cu. Aranha consegue sentir o cheiro do cigarro a quilômetros de distância. Com licença. Cigarro da Curse. Ah, filha da puta! Com licença. Cigarro da Curse, meu amigo. Tantas atividades incríveis para realizar por aí. Vamos jogar um basquete? Ouvir um Jota Quest? O Miranha tem um recado para você. Fuma não, pô. Cigarro da Curse.